A Patango Quilo Papa Vitor, voa rotatória, descendo para o Nomi, 500 pés, ajuste 1018. 1018, na prova da rotatória, grato, Vitor. Salvador Control Group, leaving on Internet 6212, reaching flight level 150, request that we send information ground. Internet 6212, Cocaidense, Liamari, arrival, descent flight level 050. Sending flight level 050, Mari, arrival, 6212, Cocaidense. And 6212, request. Fly direct to top. Clear. Clear direct to top, 6212. Uma vez aos 5 milhas da rotatória, avistando a cabeceira no teste para possibilidade. Torre, 118,95 pelo Papa Vitor. 118,95, muito grato. Chamé 6212, after ETAP 2000 feet, QNH 1018. After ETAP 2000 feet, QNH 1018, 6212. Clear, final report established on localizer. Call you back when established on localizer 212. Controle Salvador, TAM 3152, informação Bravo. TAM 3152, identifica a chegada Mari, desça até o 050. 050 na Mari, 52. Establish on ILS 6212. ILS 6212, complete final, call tower 118.95. 118.95, 6212. Salvador, boa noite, Webjet 5809. Webjet 5809, identifica a chegada Mari, desce até o 060. 060, obrigado. O TAM 3152 voa ITAP, descendo para 3.000 pés, o ajuste no 018. 1018 voa ITAP, desce para 3.000 pés, 52. TAM 3152, se você ir para 2.000 pés, um ajuste no 018, reporte estabilizado na LS. Confirme 2.000 pés para 3152. 2.000 pés, reporte estabilizado na LS, TAM 3152. Reportar estabilizado. Charlie, boa noite. Eu vou 1643, livra o 240-160 na ponte. Está bravo. 1643, prossiga para 4.000 pés na chegada Bonf, ajuste em Salvador no 018. 4.000 na Bonf no 018, 643. Webjet 5809, prossiga para 2.000 pés, o ajuste no 018, reposto estabilizado. 5809, desce para 2.000, reposto estabilizado. 5809, confirma o ajuste no 0? No 0, no 8, 1018. 18. Controle Salvador, boa noite, chegou no 606. Boa noite, chegou no 606, desça para o nível 050 na chegada Mari. 050 Mari, chegou no 606. localizador 52. Raízo 52, complete, aproximação torre 118, decimal 612, corrigindo, 95. 6295. Salvador, Chenner 6258, passa o 175 para 170, nós temos a informação para a ponta. Oi, 6258, desça para o nível 060 na chegada, pare. 060 na Mário, Chenner 6258.